Aos sábados à tarde, a Antena Web passa a transmitir Alma Lusa, um programa sobre a música tradicional portuguesa, sem esquecer os artistas que já fizeram ou fazem sucesso no cinema e teatro portugueses. Fica a conhecer um pouco mais deste pequeno, mas vasto país. Entre as 16 e as 18, Alma Lusa, na Antena Web, com Carlos Bonaparte. A cada dia que passa, há um novo ouvinte na Antena Web. Olá, eu sou a Sara e também já estou a ouvir a Antena Web. Obrigado. Antena Web, sintoniza-te. O melhor do desporto nacional e internacional está aqui na Antena Web. Desporto Antena. O programa desportivo da Antena Web, com condução, realização e locução de Nuno Miguel. Domingos, pelas 22 horas, com duração de 30 minutos aproximadamente. E às quartas-feiras, pelas 20h30, com duração de aproximadamente 15 minutos. Os resultados, as notícias, na Antena Web. A Antena Web dá-lhe bons motivos para começar bem as noites de sexta e sábado. Olá, eu sou o Diamantino Teixeira e vou ficar consigo em duas emissões do Voo Noturno às sextas e sábados, entre as 20h30 e as 22 horas, aqui mesmo na Antena Web. Voo Noturno, às sextas e sábados, pelas 20h30, na Antena Web. Antena Web. Um caso sério na radiofonia. Caro ouvinte, seja bem-vindo a mais uma edição desta Lusitana Paixão. Hoje, nesta tarde de dia 20... Nesta tarde de dia... Bom, isto vai começar... Está a começar muito bem. Enfim, mas como dizer, nesta tarde do dia 29 de janeiro de 2010, sexta-feira, e há morada nova aqui na nossa rádio, www.radioantenaweb.info. Eu sei que se nos está a ouvir é porque já está sintonizado. E ainda bem que está sintonizado, porque é isso que a gente quer, é que esteja aí sintonizado connosco, a ouvir-nos, a ouvir estas emissões gravadas, é certo, mas tão reais e tão em direto, digamos assim, quanto possível. Vamos abrir esta emissão do Lusitana Paixão com a música de Carlos Mendes, Amélia dos Olhos Doces. Eu ia lhe dizer que íamos abrir esta emissão em português, mas é daquelas novidades que o ouvinte já sabe há muito tempo, não é? Eu, sinceramente, eu até tenho medo, porque isto hoje... Já na semana passada foi aquela história, não é? Só para ver como é que vai ser, mas pronto. Bem, como eu dizia, e avançando, como eu dizia, a Mela dos Olhos Doces, na voz de Carlos Mendes, uma história bem curiosa à conta desta música, que não era para ser mais do que uma faixa para encher um disco. Seria, creio eu, a faixa número 12 para encher um disco, quando acabou por se tornar um sucesso daqueles, enfim, imortais quase. Depois vamos ficar com Teresa Silva Carvalho e Canção Grata, para ficarmos também com os conquistadores, os Da Vinci. Não digo que isto hoje, ouvindo por partes, porque isto hoje vai ser uma tragédia. Os Da Vinci, não é com o conquistador, mas sim com Por Cima de um Vulcão. É um tema menos conhecido, mas não com menos talento, dos Da Vinci. Então, para recordar depois tanta conversa, para recordar então, Carlos Mendes, Teresa Silva Carvalho e Da Vinci são os três que abrem esta edição do Alma Lusa, do Lusitana Paixão. Ai, ouvinte, eu não digo... Lusitana Paixão. Não ligo, ouvinte, isto é... Enfim, ossos do ofício. Desta edição do Lusitana Paixão, eu já volto até daqui a um bocadinho. Até já!

apresentação, Antena Web. Ora, e cá estamos para um pouquinho mais de música nesta tarde de sexta-feira, dia 29 de janeiro de 2010. Agora sim, se o direitinho, já não saiu a tarde do dia. Enfim. Bom, vamos então continuar com música. Vamos agora ficar com três sons distintos, mas todos eles bem portugueses. Primeiro, ficamos com a música bem maternal. E estou-me a referir à música do agrupamento musical Primavera, com Amor de Mãe. Depois chegamos com os Alcoolemia. Lembra-se deles? Será que eu mereço esta vida de cão? Tudo na vida tem um preço, eu não tenho um tostão. Eles tinham esta música, era a mais famosa, mas há uma chamada Portugal, o nosso país, e é aquela que vamos ouvir já depois da música do agrupamento musical Primavera. Ficamos por fim ainda com os Ayamonte e Tudo para Mim, um tema mais mexido, mas fora do ritmo, enfim, fora dos ritmos anteriores. São três músicas diversificadas, mas de certa forma todas se encaixam umas nas outras. E daí a minha, daí esta minha escolha. Então, agrupamento musical Primavera, Alcoolemia e logo depois ficamos com os Ayamonte, Tudo Para Mim. Eu já volto, até já. Mais brilhante quando olha para nós, ela nunca se sente distante, nunca ficamos dois. Ela tem o sorriso mais lindo e a voz mais doce quando quer. Na grande aventura que é ser mulher, um amor especial que só nos faz sentir bem, um amor mais bonito e profundo, o amor de mãe. Antena Web, ao alcance de um clique. cansado de ti. Estás doente, és maltratado. Qual será o teu fim? És cada vez mais desprezado. O teu povo está tão mal, quase sem força para viver. Este caminho é fatal. Há quem não tenha o que comer. Tenho orgulho de ser português. Sinto o calor do nosso fado, o suar e uma guitarra que por nós é tão amado. Parados não podemos ficar. Portugal é o nosso país, por ele temos de batalhar. Cantei comigo em português. Parados não podemos ficar. Portugal é o nosso país. Portugal, confia em mim, não te deixes enganar. Há quem nada sinta por ti, há quem nunca deixou de te amar. Tenho orgulho em ser português. Sinto o calor do nosso fado, o suar de uma guitarra. Cantei comigo em português. Parados não podemos ficar. Portugal é o nosso país, por ele temos batalhar. Portugal é o nosso país. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te.

mas acabou por tornar um sucesso deste grupo, tradicionalmente humorístico, com a característica voz de João de Melo. Depois vamos chegar com a voz ao ritmo dos Mercúrio Cromo e Sou Camionista. É um tema também de um grupo que tão depressa surgiu como desapareceu, mas que deixaram a sua marca naqueles anos 90, em que lançaram alguns temas famosos, entre os quais uma versão portuguesa do famoso tema das Mamonas Assassinas, Vira. É, enfim, um tema que deixa demasiadas saudades para me atrever a mim e eu pessoalmente aqui a passar. Mas passo, Sou Camionista, é um tema mais bem disposto. Depois vamos chegar com uma musiquinha bem gira também. É da década de 80. É uma canção cantada por, imagine, Herman José e Nicolau Breiner. Eles cantaram Senhor Contente e Senhor Feliz, vai ouvir daqui a pouco. E eu disse-lhe também ainda, acerca da Fúria do Açúcar, que esta música da Marinha era mais uma brincadeira. O que não é brincadeira nenhuma é o que vem a seguir estas três músicas. É o nosso artista que vai ao Festival da... Aliás, vai participar também no Festival da Canção RTP, e que a Rádio Antena Web desde já apoia oficialmente e espera que, se não for o finalista, pelo menos que vá aos 12 finais. Vamos então primeiro ouvir estas três músicas, a Fúria do Açúcar. Vamos também ouvir a música dos Mercúrio Cromo e, por fim, Herman José com Nicolau Breiner. Quanto a Ricardo Martins, que é o nosso, aquele que oficialmente apoiamos, vamos passar daqui a pouco, pois para já então estas três musiquinhas. Entretanto, eu volto, dou-lhe mais umas palavrinhas e, enfim, já sabe. Bom, até já então, a Fúria do Açúcar abrem, Mercúrio Cromo, e depois, a fechar estas três musiquinhas, Herman José e Nicolau Breiner, O Senhor Contente e o Senhor Feliz. Até já! Onde tens prazer, viajas de verdade, conheces exotismos sem par. Onde podes tornar os sonhos realidade, seja em terra ou no mar. Onde aprendes ciência e fazes desporto, pesquisas oceanos a fundo. Inscreve-te na banda, veste a farda branca e vem daí explorar o mundo. Na Marinha podes navegar os sete mares. Na Marinha paz na tua alma vais ganhar. Na Marinha vem descobrir novos lugares. Na Marinha, na Marinha, na Marinha, junta-te aos teus companheiros. Na Marinha vem defender a tua bandeira. Na Marinha a tua pátria está primeiro. Na Marinha, na Marinha, se gostas de aventura, vai-te alistar. Dirige-te a um recrutamento. Não hesites mais, só tens a ganhar. Não percas nem mais um momento. Se fores muito jovem para poder entrar, espera, não vais desanimar. Pois tenho a certeza, haverá sempre Marinha, protegendo terra e mar. Na Marinha podes navegar os sete mares. Na Marinha paz na tua alma vais ganhar. Na Marinha vem descobrir novos lugares. Na Marinha, na Marinha, na Marinha, junta-te aos teus companheiros. Na Marinha vem defender a tua bandeira. Na Marinha a tua pátria está primeiro. Na Marinha, na Marinha, vem ser marinheiro. Mas eu não sei nadar. Vem ser marinheiro. Eu já disse que não sei nadar. Então põe uma boia e manda-te para a água. Oh, meu Deus. Mas eu tenho medo da água. Atira-te a água e faz-te um homem. Vem ser marinheiro, vem ser marinheiro. Opa! Na Marinha podes navegar nos sete mares. Na Marinha paz na tua alma vais ganhar. Na Marinha

nem tu gostas desse peso permanente. Mesas redondas pelas costas e o telejornal pela frente. Oh, como passa, sou contente. Como está, meu caríssimo amigo e senhor feliz, tudo bem? Diga à gente, como vai este país? Estou interessado em saber se a coligação presente é ligação de partidos ou ligação à corrente. O governo provisório a energia deu reboque, por isso a coligação às vezes também dá choque. Responda-me agora a esta que me aperta o parafuso. Porquê é que o uso da cesta hoje caiu em desuso? Oh, oh, os usos não se transformam gota a gota, pingo a pingo. E ainda há muitos que dormem sexta, sábado e domingo. Oh, como passa, sou contente. Como está, senhor feliz? Diga à gente, como vai este país? Sou contente de estar na mão deste povo, desta gente. Aumentar a produção para o país andar para a frente. O pior são os paspalhos que há de conversa fiada, que dão vivas ao trabalho e vivem sem fazer nada. Ai, o voado é frequente, muita coisa aí se diz. Responda, senhor contente, quem manda neste país? Bem, eu digo-lhe francamente, a resposta é natural. Manda tudo, minha gente, e aí é que está o mal. Como passa, sou contente. Como está, senhor feliz? Diga à gente, como vai este país? Diga à gente, como vai este país? Diga à gente, como vai este país? Ora, cá estamos, depois de ouvirmos esta música engraçada de Herman José com Nicolau Breiner, ainda dos anos 80. E agora sim, falo-lhe com calma de Ricardo Martins. O tema que lhe vamos apresentar dá nome ao álbum, Um Retrato de Mim. Ricardo Martins vai participar no Festival da Canção, RTP. É oficial. É o 45º, se não estou em erro. Aliás, 46º, se a memória não me falha. Ora, isto diz 64 a 2010. Creio que são 46 anos. Mas isto, como eu já estou... Enfim, já não estou a dizer... Já estou cometendo muitas gafes. Bem, mais uma, menos uma. 46 anos é o 46º Festival da Canção RTP. Mas Ricardo Martins junta-se a esta voz, uma limitação que com certeza para ele não será difícil de vencer, mas para a sociedade ainda é. E portanto, para a comunidade de invisuais em Portugal, enfim, comunidade se assim podemos chamar, não estamos à margem, somos sociedade, mas enfim... mas para, com certeza, um pouco para todos os invisuais de Portugal, ver um invisual na Eurovisão é com certeza uma grande vitória, no sentido de que é mais uma limitação que está, ou mais uma barreira que a sociedade impõe, que parece estar aos poucos a quebrar-se. Aposto que há alguns anos tal feito seria impensável, por muito boa voz que o artista em causa tivesse. E tem. Ricardo Martins tem muito boa voz, tem uma boa música por trás, tem uma boa orquestração musical. E Um Retrato de Mim é uma prova disso. Vai poder ouvir mais uma música de Ricardo Martins ainda no decorrer desta emissão, mas para já ficamos com Um Retrato de Mim, uma música bem bonita e que sabe sempre bem ouvir nestas tardes de sexta-feira. Vamos ainda ficar depois com a música de... Fausto com Cana Verde e depois sim com Paulo de Carvalho, Mãe Negra. Entretanto, ficamos depois com um pequeno bloco publicitário e eu já volto. Até já! quisesse contar-te uma história de amor, poderia inventar, dizer frases de cor. Se eu pudesse dizer-te o que sinto por ti, poderia vencer e em silêncio perdi. Deveria mostrar-te um retrato de mim, revelado não, mas jamais esconder. Por detrás de um sorriso, a lágrima triste que teima em correr. Deveria contar-te o desejo que há em mim, revela nos sonhos ao adormecer. Deveria dizer-te o quanto te amo, mas não posso dizer. São segredos que a alma insiste em guardar, são razões que a razão não consegue explicar. Só queria tocar-te e ouvir tua voz, e depois de beijar-te, falarmos de nós. Deveria mostrar-te um retrato de mim, revelado não, mas jamais esconder. Por detrás de um sorriso, a lágrima triste que teima em correr. Deveria contar-te o desejo que há em mim, se revela nos sonhos ao adormecer. Deveria dizer-te o quanto te amo, mas não posso dizer. Contar-te o desejo que há em mim, se revela nos sonhos ao adormecer. Deveria dizer-te o quanto te amo, mas não posso dizer. Antena Web, ao alcance de um clique. Navegar, navegar, mas ó minha cama, ver-te mergulhar no teu corpo em tua cor. Ficar com beijo e ficar, ir ao fundo e voltar, ó minha cama, ver-te navegar, navegar. Navegar, navegar, mas ó minha cama, ver-te mergulhar no teu corpo. Nunca dá. Quem oprime, tiraniza, naufraga. Mil vezes bonito, eu sei lá. Já vou de grilhões nos pés, já vou de algemas nas mãos. De colar do pescoço perdido e achado vendido em leilão. Eu fui a mercadoria lá na praça do Mocá, quase ao Zé da Maria. Nos abismos, navegar, navegar, mas ao minha cana, ver de mergulhar no teu corpo.

às vezes sou questionado que tipo de audiências teremos nós, porque as emissões são gravadas, enfim, questões naturais de uma nova rádio, de um novo estilo de fazer rádio, mas a verdade é esta, o ouvinte está-nos a ouvir, o ouvinte está desse lado, e sinceramente eu sinto isso, sinto que onde quer que esteja, o ouvinte poderá estar sintonizado nas minhas palavras, e quem sabe até nas minhas ideias, nas minhas músicas, naquilo que eu escolho, e que com certeza lhe transmito, se calhar, coisas que até mim me transmite também, e enfim, quando assim é, a sintonia é total, é perfeita. E bom, para mim é um prazer imenso estar deste lado, a fazer-lhe companhia. Sei que poderá não ser às 2 da tarde, sei que poderá ser às 5 da madrugada, mas neste mundo global onde estamos, a hora já não é tão importante quanto era há uns anos atrás. Eu quero agradecer-lhe mesmo por estar desse lado, e acredito que é um grande prazer saber que quando esta emissão for para o ar, você ouvinte há de estar a ouvir-me, mais tarde ou mais cedo, não importa. Eu sei que há de estar a ouvir. Isso é bom saber. É bom sentir isso. Postas estas palavras que vêm em cada alma, vamos à música, também é importante. Vou trazer três musiquinhas, duas delas fados. Vamos primeiro ouvir a voz de Frei Hermano da Câmara com o Menino da Camisola Verde, para depois chegarmos com Nuno da Câmara Pereira, e Pode Ser Saudade, um tema tão bonito. Vamos ficar depois com uma música que a mim me traz uma imensidão de sensações tão grande que é indescritível. Pássaros do Sul, na voz da nossa grande Mafalda Veiga. Depois eu volto para mais um pouquinho de conversa, para mais um pouquinho de algumas palavras e, claro está, de alguma música. Quero deixar-lhe um grande abraço e um grande obrigado por estarem desse lado. Até já! Que ainda não perdeu a esperança e tenho fé que ainda aprendi como que amar. Hoje na escola só brinquei, não estudei nada, rasguei o vidro e fiz maldades sem ter fim. Parti os vidros dos vizinhos à pedrada. Perdão, meu Deus, porque eu ainda sou assim. Era assim que eu te rezava ainda criança, e o perfume desses tempos que lá vão, ainda o sinto como alguém que me dá esperança e me vai perfumando o coração. Há 20 anos que canto e quem me dera que os meus fados fossem hinos de louvor, fossem flores de uma eterna primavera e que eu fosse o teu eterno trovador. Rompi as botas a jogar, mas foi em vão. Nem um só gol consegui no futebol. De fúria e raiva até parti o meu peão, e hoje o meu pranto não me deixa ver o sol. Não quero ser eternamente esta criança. Senhor meu Deus, faz com que eu seja um homenzinho. Se o teu amor é infinito e não se cansa, quero uma estrela da manhã no meu caminho. Era assim que eu te rezava, estou bem certo, e o perfume desses tempos que lá vão, ainda o sinto como alguém que está bem perto e me vai perfumando o coração. Há 20 anos que canto e quem me dera que os meus fados fossem hinos de louvor, fossem flores de uma eterna primavera, e que eu fosse teu eterno trovador.

e o borbotar da fonte. As asas abrem chagas na poeira, o sol acalma no agitar inquieto que me refresca. Música segue-se agora nesta edição do Lusitana Paixão. Vamos ficar com três musiquinhas assim mais mexidas. Primeiro com Lena d'Água e Estava Eu a Pensar Agora em Ti. Ficamos depois com José Alberto Reis e ainda com a nossa querida Dina. Há sempre música entre nós. E há sempre música entre nós, mas entre nós também há outra coisinha chamada compromissos publicitários. Tem mesmo de ser ouvinte. Depois vamos para um pequeno bloco desses compromissos publicitários e também aproveitamos para lhe pôr a par do que é que está a acontecer aqui na Antena Web. Não se esqueça que hoje à noite há mais um episódio de Maria da Cruz. A história da Cruz. Vão haver alguns desenvolvimentos, mas enfim, já vai perceber depois do intervalo. Ficamos então com estes três temas. Primeiro então, recapitulando com a música Estava Eu a Pensar Agora em Ti, na voz de Lena d'Água, depois José Alberto Reis e ainda Dina. Eu já volto, depois do tal compromisso publicitário. Até já!

A Antena Web dá-te música. Ai, consta, ai, consta, meu bem. Ai, consta, que a banda sal quer dizer infelicidade. Música. No lata, dá-me esta dança, que eu tenho esperança. Você não vem morrer. E mais música. Madalena, estou louco por ti. Madalena, és tudo para mim. Do teu nome eu fiz um poema a pensar em ti. Em ti, Madalena. Antena Web. Antena Web. Antena Web dá-lhe bons motivos para começar bem as noites de sexta e sábado. Olá, eu sou o Diamantino Teixeira e vou ficar consigo em duas emissões do Voo Noturno às sextas e sábados, entre as 20h30 e as 22h, aqui mesmo na Antena Web. Voo Noturno, às sextas e sábados, pelas 20h30, na Antena Web. Às vezes, é preciso pararmos para pensarmos sobre nós e o mundo. Na Antena Web, às terças-feiras, às 17h45, Carlos Bonaparte traz-lhe uma reflexão sobre o tema da atualidade nacional ou internacional. Com duração aproximada de 10 minutos, Nós e o Mundo. Às terças-feiras, pelas 17h45, com Carlos Bonaparte. A Antena Web apresenta-lhe Sonoplastia, o programa onde poderá descobrir ou redescobrir as sonoridades antigas, estabelecendo assim uma verdadeira ponte entre o passado e o presente, sonora e culturalmente. Todas as semanas, aos sábados, das 15 às 16, faça uma viagem no tempo com a Antena Web. Das 15 às 16, Sonoplastia, aqui na Antena Web. Sessão da meia-noite. Aos domingos, da meia-noite às 2 da manhã, a Antena Web dá-lhe 2 horas de instrumental para relaxar e preparar para a semana que aí vem. Todos os domingos, das 0 às 2 da manhã, sessão da meia-noite, na Antena Web. A Antena Web dá-te música. Música. I got my mind set. I got my mind set. I got my mind set. E mais música. Ora, estamos de volta para esta emissão. Hoje é dia 29 de janeiro de 2010, já sabe, é sexta-feira à tarde, e hoje estou aqui consigo a fazer companhia. Estamos a caminhar para o final desta emissão, mas ainda há tempo para algumas músicas, é verdade. Ora então, primeiro vamos ouvir Paco Bandeira. A música que lhe apresento é conhecida como Ao Elvas, Ao Elvas, mas na verdade chama-se A Minha Cidade. Foi o primeiro grande sucesso de Paco Bandeira. Ele que é, efetivamente, de Elvas. Um grande alentejano. E um grande português. E por falar em grandes portugueses, há um outro que segue e que se chama Ricardo Martins. É um nome oculto da música portuguesa, mas que eu espero que essa oculticidade, vou chamar-lhe assim, agora não falta-me uma palavra ideal para, enfim, mas o ouvinte percebe, com certeza. Espero que esse estado de cantor oculto passe num instante, porque de facto, ao ouvir Ricardo Martins, e posso dizer que só comecei a ouvi-lo ontem, enfim, depois de saber do seu apuramento para o Festival da Canção, a RTP, este artista realmente é um fora de série.

Quero guardar em segredo o longo suspiro que se desprendeu, vindo do corpo e da alma, selando o instante que o tempo nos deu. Amo-te como se fosse a última das emoções, como se o tempo quisesse esgotar-se naquele momento em que amando fui teu. Amo-te como se fosse a mais ardente das paixões, como se o fogo que arda em meu peito queimasse o teu corpo que amando foi meu. Se fosse a última das emoções, como se o tempo quisesse esgotar-se naquele momento em que amando fui teu. Amo-te como se fosse a mais ardente das paixões, como se o fogo que arda em meu peito queimasse o teu corpo que amando foi meu. Espero esta noite. Morreu a luz dos meus dias. Acabou-se o nosso amor. Findaram-se as alegrias. Podes ir que eu não te quero, porque tu és a mulher. Não és a mulher que eu espero. Esta noite mil lágrimas estão caindo, minha alma está chorando por meu amor estar partindo. Podes ir, eu não te chamo, porque tu não és a mulher pela qual cai. Gastejas, não quero. Mas se ficares, não me importo, pois és a única que eu tenho. Pois é. Era eu o fadista. Se não gostou, pronto, eu percebo. Eu compreendo, mas pronto. Espero que tenham gostado. Sinceramente, espero que tenham gostado. Pronto. Aliás, espero que tenham gostado de todas as músicas que vou passando aqui. Ora, muito bem. Vamos para mais músicas. Estamos a caminhar para as histórias para o final desta emissão. Vamos, antes de ter tempo, para três musiquinhas. A primeira vem já a seguir. É de Adriano Correia de Oliveira. Como é que se chama? É o Sr. Morgado, não é? Exatamente, é o Sr. Morgado. O Sr. Morgado é um tema muito... É um tema diferente de Adriano Correia de Oliveira. É um tema giro para ouvir. Depois ficamos com a música de António Seferino, não é mais um fadinho, a música Sardinha Portuguesa. E depois eu volto para as despedidas. Tenho aqui uma muito boa para as despedidas. Eu realmente, enfim, tinha para aqui esta música, já a conhecia, mas lembro-me hoje de a colocar aqui no final desta emissão. Já vai ver qual é que é. Para já, Adriano Correia de Oliveira e António Seferino com o Sr. Morgado e com Sardinha Portuguesa, respectivamente. Então, até já! O Sr. Morgado vai no seu morzelo, todo empertigado, é um gosto vê-lo, próspero, anafado, veste alentejana, calça de riscado, homem de uma cana, vai todo sufana, ir tão bem montado. E ela na janela, seja Deus louvado, seja Deus louvado, seja Deus louvado. O Senhor Morgado vai nas próprias pernas, todo bandeado, tem palavras ternas para cada lado. Quando passa sente que é temido e amado, fala a toda a gente, toca um influente, sou seu criado. Eleições à porta, seja Deus louvado, seja Deus louvado, seja Deus louvado. O Senhor Morgado vai na Sege Rica, todo repimpado, ai que bem fica, o chapéu armado e a comenda ao peito. E o espadinho ao lado, que homem tão perfeito, deputado eleito, muito bem votado. Vai para o Tedeu, seja Deus louvado, seja Deus louvado, seja Deus louvado. Senhor Morgado vai na Sege Rica, todo repimpado, ai que bem fica, o chapéu armado e a comenda ao peito. E o espadinho ao lado, que homem tão perfeito, deputado eleito, muito bem votado. E ela na janela, eleições à porta, vai para o Tedeu. Seja Deus louvado. Antena Web, ao alcance de um clique. Ai que bela, que grande riqueza. Ai que bela, ai que bela, ai que bela. Ai que bela, que boa e fresquinha. Ai que bela a sardinha portuguesa. Ai que bela, que boa sardinha. Ai que bela, que grande riqueza. Ai que bela, ai que bela, ai que bela. Ai que bela, que boa e fresquinha. Ai que bela a sardinha portuguesa. Da costa, assada na brasa, quem é que não gosta? Sardinha fresquinha em cima do pão, pimentos assados e um garrafão. Sardinha fresquinha, gostosa. gostosa, tão boa, pelo Santo António, rainha Lisboa. Ai que bela, que boa sardinha, ai que bela, que grande riqueza, ai que bela, ai que bela, ai que bela, ai que bela, que boa e fresquinha, ai que bela a sardinha portuguesa. Ai que bela, que boa sardinha, ai que bela, que grande riqueza, ai que bela, ai que bela, ai que bela, ai que bela, que boa e fresquinha, ai que bela a sardinha portuguesa. É prato do dia em todo o verão. Sardinha fresquinha pelo São Martinho e castanha assada a puxar ao vinho. Sardinha fresquinha que não tem rival, traz o imigrante ao seu Portugal. Ai que bela, que boa sardinha, ai que bela, que grande riqueza, ai que bela, ai que bela, ai que bela, ai que bela, que boa e fresquinha, ai que bela a sardinha portuguesa. Ai que bela, que boa sardinha, ai que bela, que grande riqueza, ai que bela, ai que bela, ai que bela, ai que bela, que boa e fresquinha, ai que bela a sardinha portuguesa. Ai que bela, que boa sardinha, ai que bela, que grande riqueza, ai que bela, ai que bela, ai que bela, ai que bela, que boa e fresquinha, ai que bela a sardinha portuguesa. Ai que bela, que boa sardinha, ai que bela, que grande riqueza, ai que bela, ai que bela, ai que bela, ai que bela, que boa e fresquinha, ai que bela a sardinha portuguesa. Ora, ora, chegamos ao final da nossa emissão, de mais um Lusitana Paixão. Foi, como já disse ao longo desta emissão, um prazer imenso estar consigo. Logo à noite há Tempo de Teatro, e esta é a primeira nota que lhe quero deixar. Há Tempo de Teatro, há o terceiro episódio da História da Cruz, e se não ouviu, ainda vai a tempo agora de ouvir o episódio da semana anterior. Da semana passada, é que está a sair do ar, está para sair do ar essa emissão, e irá ser colocada uma nova hoje às 22 horas na Rádio Antena Web, neste seu novo endereço, que é aquele que deve visitar-nos, é aquele no qual nos deve visitar sempre a partir de agora, www.radioantenaweb.info. Se ainda não adicionou aos seus favoritos, por exemplo, por que não fazer precisamente agora? É uma ideia, é só uma sugestão. Ora bom, a música que se segue e que vai encerrar esta emissão é de Fernando Correia Marques. Amigos, eu quando ouvi esta música, eu vou quebrar aqui um bocadinho as regras e parti-me a rir. É que não há... é aquela música que... não dá descrição. Não dá descrição, é fantástica. É tão bom, é como se chama a música de Fernando Correia Marques, que vem já a seguir... Não é bom terminar a emissão, mas já que ela tem que terminar, o melhor é mesmo terminar desta forma, alegremente disposta, como só o nosso grande Fernando Correia Marques nos sabe proporcionar. Então, é tão bom. Até para a semana. Um grande abraço. Dar um beijo, amor, dar um beijo, amor, dar um beijo e descansar. Debaixo de um chaparro tu e eu, no meio da planície a reboar. Debaixo de um chaparro tu e eu, lá no meio da planície a reboar. A espalhar amor por onde calha, pelas sebes, pela palha, assim é que é namorar. Podes crer, amor, que é bucaneco, a gente no recorreco e os passarinhos a cantar. É tão bom ir para o campo tu e eu, ir para o campo tu e eu, ir para o campo namorar. Dar um beijo, amor, dar um beijo, amor, dar um beijo e descansar. É tão bom ir para o campo tu e eu, ir para o campo tu e eu, ir para o campo namorar. Dar um beijo, amor, dar um beijo, amor, dar um beijo e descansar.